já não sentes nada. Eu não quero mais sofrer calado. Já não temos solução. Estou cansado de ser usado. Estou contigo e não me sinto amado. Olha pra nossa situação. Não te peço muito, só o seu amor. Carro e joias é o que você dá valor. Não quero a minha atenção. Eu me sinto tão sozinho. Fazes falta todo dia. Não aguento mais. Hoje um novo amor vou encontrar com a equipe TS. Curtir e dançar. Na equipe TS eu conheci o meu novo amor. Foi aí que o primeiro beijo Joelzinho fazendo você dançar. DJ Joelzinho. Oi, tudo bem? Como é que você está? Há quanto tempo que a gente nem se fala? Oi, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar. Na cidade todo mundo comenta. Nem tô acreditando, você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Me diga. E se esse cara não gostar de você? Não te fazer feliz e só te fazer sofrer. Você sofrer. Confessa que mentiu dizendo que me esqueceu. Para de mal e fala que o seu amor sou eu. Achei que com o tempo a gente ia se acertar. Já era. Derramado, não tem mais o que fazer. Fui meio orgulhoso, não dei o braço a você. E foi melhor assim mesmo sofrendo, vou dizer. Felicidades pra você. Titi maluquinha, e seu batidão? Não, não, não. Ai, como dói. Nem tô acreditando, você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Me diga. Se esse cara não gostar de você, não te fazer feliz e só te fazer sofrer. Você sofrer. Confessa que mentiu dizendo que me esqueceu. Para de mal e fala que o seu amor sou eu. Achei que com o tempo a gente ia se acertar. Já era. E leite derramado não tem mais o que fazer. Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer. E foi melhor assim mesmo sofrendo, vou dizer. Felicidades pra... Alô, DJ Joelzinho! Arrebenta, garotinho! Joelzinho! Mixagem DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Seu lugar é aqui, mas um dia que raia, que a saudade mora em mim. Eu odeio

Gabriel das Produções de Curuçá. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão.